estou, o mesmo ser que você abandonou. E se esqueceu, nenhuma carta para mim você mandou. Fiquei sozinho, triste a esperar. O tempo foi e você não castiga.